aquel velhinho que vem no caminho cantando devagar, com o cachimbo na boca, fumando, fumando, lembrando o ar. Tem aquele velhinho que vem no caminho cantando devagar, com o seu cachimbo na boca, fumando, fumando, lembrando o ar. Mas o ele é do cautiverio, meu pai Benedito e ele é Miro. Salve, meu Gito. Louvado seja, meu. Louvado seja, né, cabechudo? Olha, meu. Hoje eu posso lhe dizer, viu? Que a coisa tá suave. Chega adiante, meu. Graças a Deus. Ô, pai Benedito, o céu e o inferno, isso daí é criação do ser humano? O céu e o inferno pra mim, meu filho, é o teu nariz do umbigo, que pela gravidade na terra crava mais teus pés no solo, esse é o inferno. Uhum. E teu olhar doravante, pra frente, sem medo de enfrentar o horizonte, como um homem de bem. Isto pra mim é o céu. Tá explicado, viu, cabechudo? Uhum. Claro. Você sabe como é que funciona, é sem firula, né, meu? Sim. Nós entendemos que existe, perante os preceitos religiosos, as amarguras do mal e as beneficências do bem. Aí nós vamos entrar na famosa historinha do momento dualística, né, meu filho? É o dualismo que impera. Mas o céu e o inferno é um processo da consciência. Olha, meu neto, se nós dermos um olhar da espiritualidade, isto bem reservado a este preto velho que vos fala, viu? Reservado a mim mesmo, o céu e o inferno, meu filho, nada mais é de que uma consultoria. Tá ouvindo, cabechudo? Ô, meu pai. A mente promove, dá, oferece consciência se transparecer rarefeita ou menos rarefeita com o momento que estagia perante a existência na matéria ou até mesmo no plano espiritual e com a convivência também com seus afins, dando subsídios como papinha na boca, viu, meu filho? O ego se rarefazer, horas mais bruto, horas mais maliciável e cumpricioso com todo que o rodeia. Ou mais bruto e unitário, petrificado com tudo que apenas ele acha provir conveniente. Tá claro, cabechoto? Ô, meu pai. É, seria muito, como te diz, ousadia, gostou da palavra? Ô, seu gosto. Seria muito ousadia eu começar a falar, meu filho, não que os outros falem, que eu não sou melhor que ninguém. Mas é bom trazer outros pontos de vista, né, meu neto? Sim, senhor. À vontade. Olha, realmente, ainda muito abujadinho, viu, meu? Graças a Deus. Graças a Deus, meu. À vontade. Você sabe que eu tenho esse humor, que não é sarcástico para debochar de ninguém, mas a espiritualidade é alegria, meu neto. Tem gente que ainda não entende isso, mas não tem problema, não. Viu, meu filho? Fica à vontade, meu neto. Que eu te amo, viu? Oh, graças. Special. À vontade, meu. Louvado seja. Anjos e demônios são criações do ser humano ou isso realmente é uma proposta divina? Meu filho, o anjo é cumpricioso com teu afeto. E o demônio é egoísta ante os teus apegos da afeição. Tá explicado, diz pra ti que hoje tá suave, viu? Tá suave. Viu, meu? Quer saber como é que é? E primeiro eu dou minha pincelada, agora eu vou explicar as pessoas que já entendeste, as paiavas, julgar, fique à vontade, viu, meus netos? Tá ouvindo? Louvado seja. Então, o que que acontece? Anjo e o demônio é a mesma lâmpada que se acende e se apaga. Só isso. É a mesma coisa. Eu não posso dizer criações com S de Deus. Eu posso dizer criação de Deus. Quem faz criações somos nós, seres humanos, tanto carnados e desencarnados, perante o nosso propuxar de vida ante a nossa existência do que somos, estamos ou nos fazemos ser como é, ou como nos transparecemos ser como somos, e vice-versa. Estou fazendo enrolachada na cabeça das pessoas. Estou sendo bem direto, viu, meu filho? Porque Deus, Deus Todo-Poderoso, ele não criou é nada, viu? Porque se ele criar, meu filho, já foi dito de outras vezes, até por outros irmãos espirituais, até por médios também do seu jeito, durante a conversa de alguns minutinhos, já falaram isso de outra forma. Deus, meu filho, é eterno criar. E para Deus ser eterno criar, as criaturas que ele proporcionou, a vida, a realidade e a existência, criam também. Essa historinha aí de anjos e demônios, nada mais é de que proposta. Criatura criada por Deus proporcionou como uma fonte inspiradora de benevolência, ou como um martírio ante o pecado, na maldade perante o que nutre em eloquências. Tá claro, meu filho? Sim, senhor. Olha, meu filho, eu tô sabendo aí uma historinha, essa eu não vou deixar passar, viu? As pessoas se preocupam muitas vezes que o Benedito fala muito bonito. Vocês querem que eu fale como? Aramaico, meu filho? Olha como funciona. Eu já disse e retorno. Se eu quiser, mas eu não quero, eu posso falar, meu filho, como um preto velho ante os apegos arquetipais, como as pessoas, algumas gostariam, mas para quê, meu filho? Aí eu vou fazer apenas o teu ouvido entender conforme o teu umbigo escuta. Mas agora, se eu falar aparentemente difícil, não é para dificultar, mas é para limpar a cheira do teu umbigo, para começar o teu ouvido te auto-escutar a você, não a mim, por si mesmo, te consentindo mais amoroso, te consentindo mais purificado naquilo que tu te reserva supostamente saber, entender e compreender, para quando executar como um fato verídico no teu dia a dia, não machucar o outro pela fé diferente, nem pela crença antagônica tua. Tá claro, cabeçudo? Sim, senhor. Então eu continuo falando assim, viu? Espero que as pessoas se incomodarem, me perdoe. A limitação é minha, nem é do médium, nem de ninguém. É minha mesmo. A proposta é esta, né, meu filho? Então daí a gente canta assim pro senhor. Não é preto e não é velho, ele não é vovô. Realmente, meu filho, de uns tempos pra cá eu tô vendo que não é o meu café que tá fazendo feito em mim, hein, tio? Tá ficando virulento, viu, meu neto? Ô, meu pai, mas assim... Aí mesmo, meu filho, mas entenda, meu neto. Todo Benedito é igual, todo preto velho é igual. São arquétipos, meu filho, são roupa, meus filhos. Arquétipo é roupa, não é entidade. Vocês param com essas coisas. Vocês são mais apegados na forma, no modo e na maneira. Até quando, meu neto? Até quando essa maravilhosa Umbanda vai ser formatada pelo que se vê e raramente fortificada pelo que se nutre para rarefazer naquilo que se crê, pela fé raciocinada. Graças a Deus, meu. Graças a Deus. Mas assim, pela intimidade, meu filho. Pela intimidade que a gente já tem com o senhor, depois de tantos anos trabalhando junto... Você que tá falando essas coisas, viu? Oh. Me comprometa com esses negócios de intimidade, viu, meu? Daí a gente pode, assim, até arriscar uma questão do seguinte. O senhor já foi preto, já foi velho no Brasil? Meu filho, eu tive uma encarnação, como vocês dizem na Terra, no Congo. Na África, viu, meu neto? Ai, não veio pra cá. No Brasil, vim sim, meu filho. Sim. Eu tive um defeito, como vocês falam, na perna. E o meu filho, eu era como se diz na Terra, eu tinha um defeitinho na perna de nascença. E nesta vida, realmente, o nome que me deram, meu filho, era Expedito. Olha! Eu tô falando um fato verídico, né, meu filho? Nunca ninguém me perguntou. Então. Como é que eu vou falar agora? Você me perguntou, tô falando mais claramente. Sim. Com o tempo, meu filho. Com o tempo. Cochechama é como se diz na terra, Pernambuco, né, meu neto? que começaram a diminuir o expedito para Benedito. Uhum. Tá explicado? E vão parar por aí, viu, meu filho? Não, mas aqui de Pernambuco, filho desencarnou, como se diz na terra, meu neto. Uhum. Vocês chamam assim na cidade como se diz, é estado de vocês falam, Espírito Santo. Uhum. Viu? Porque a família, os senhores em si, era bem espalhado pelo Brasil. Ah, meu filho. Então, foi uma deixa para a gente chegar nessa questão. O senhor, pelo que eu ouvi, desencarnou bem velhinho. E 121 anos, viu, meu? 121, né? Isso, meu. O nego não esquece que falar, não, viu? Chover, mas não sou louco. E eu queria que o senhor, pudesse fotografar para a gente um pouco desses seus últimos anos na Terra. Como que o senhor já, como falar um pouco, nem que seja só um minuto, do jeito que o senhor conversava lá? Mas aí que tá, meu filho. O médico que eu me chivo tem 40 anos. Para que eu vou me fingir? Vou ter que usar essa palavra bem clara para as pessoas entenderem. Um processo caracterizado com o meu passado, meu filho. O que isso vai acrescentar? Achou e na fé de alguém, meu neto, a não ser mais apego? Não, mas aqui... Mas, meu filho, pra que eu vou agora? Tem peito velho, meu? Carrega todo esse arquétipo. Não é porque ele tá se fingindo. É porque é o ímpeto dele de trabalho. É a forma dele de trabalho nesta terra. As pessoas querem pegar um Benedito e ditar regra para todos os médios. Não existe, meu filho. Uhum. Dentro do Brasil não existe? Imagina no todo o planeta, meu filho. Você acha que os preto velho da Umbanda só baixam na Umbanda e dentro do Brasil? Então, enquanto o ser humano tiver a Umbanda no umbigo, meu neto, as entidades vão ter que ainda se autoconservar por carinho, não por obrigação. Tá ouvindo, meu filho? Sim. Até as pessoas fazerem a reforma íntima, esclarecer-se elas a si mesmo por si próprias, nos arquétipos o negro não tem nada contra os arquétipos, só que o negro nota, isso eu já falei várias vezes em outro diálogo, que tá demais, meu filho. As pessoas estão valorizando mais o pano e o charuto, o que bebe, o que fuma, do que aquilo que fala, e também quando fala as pessoas valorizam o jeito de falar, não a essência que transparece a palavra. Então, é. Fica difícil. Por isso que você vai fazer entrevista com 1 milhão de espíritos. Graças a Deus. Meu desejo, viu? Não é deboche, meu filho. Porque sim. Você conhece, eu sou bem sincero. Claro. Tomara a Deus e a existência permita. Porque daí são 1 milhão de arquétipos diferentes. Sim. Papinha na boca para os filhos fazer o quê? É. Mas tomara que entre esse 1 milhão, 1 ou 2, toque os coração dos filhos por eles ouvirem-se por si mesmo. Através de uma característica de um Benedito falando bem velho, como um velho de 21 anos, ou falando de uma forma autêntica, como um Benedito que em espírito conservou numa vida passada 121 anos, mas transmite a sua mensagem pelo um jovem de 40 anos de idade, que é seu Edson. É isso que as pessoas parece que deterioram. Viu, Melfi? Então fica difícil. Mas como eu não estou aqui para fazer as pessoas acreditar, mas estou aqui com o ímpeto de fazer elas pensar por si mesmas e sentir por si próprias, que elas sintam a vontade a deduzir o que quiser. Tá bom, meu filho? Fica à vontade. Olha, meu filho, realmente, agora a minha neta aqui trouxe meu café, eu vou tomar com muito cuidado para não se espalhar aí para ti, viu? Tá muito passado, viu, meu nhado? Não, eu quero ver se eu tenho como fazer essa questão sem que ela pareça leviana, porque eu me coloco no seu lugar, para que eu ia me plasmar na forma que eu tava lá atrás? Eu lhe peço desculpas de cujas, gostou de cujas? Então eu lhe peço perdão, meu neto, porque em nenhum momento, velho, quis dizer ou se transpareceu, eu lhe peço perdão, viu, meu filho? A intenção não foi dessa ignorância desse nego velho de falhar. Não, não. E nem muito menos ridicularizar as pessoas. O velho só tá falando um fato. Que é um fato, meu filho. É. Tô falando nenhuma bobagem, meu neto? Não, não. É interessante, as pessoas arregalam os olhos pros defeitos das outras, e quando é as nubranças, se auto-nubrar a sua fé consigo mesmo, elas cerram os olhos, de preferência colam com bonder, não é isso, meu filho? É. Não é bonder aquela cola que vocês usam? É, essa aí mesmo. Espero que o povo não me condene, porque como eu sou peto velho e tenho 121 anos, eu tenho que falar grude, não é assim? É. Entende, meu filho, como funciona? Sim. Eu filho, a espiritualidade incorpora em quê? Em pedra, meu filho. Uhum. Nós incorporamos em graveto? Nós incorporamos em médios penchantes. Meus filhos que me ouvem, qualquer espírito que passou pelo diálogo dos espíritos, qualquer um, que incorpore em radio, seja a graduação de incorporação, para mim, todas são autênticas. E todos foram, cheirão e chão. Tá bom, meu filho? Sim. E o Benedito não é puxar a chacunhão, viu? Tô falando de coração, meu filho. Claro. Porque entidades, meu filho, elas vão usar o psiquismo do médium. Se usa o psiquismo para falar, por que que a entidade não pode saber da tecnologia, do modo de falar, do trato, dos trajeitos e das nuances, das formas, das multiplicidades de maneira de se expressar, além até mesmo de que o médium usa, já que o médium está amortecido pela carne. Mas nós podemos reacender o espírito através da incorporação. Será que vocês não pensam nisso, meu neto? É, realmente. E quando fala disso, as pessoas falam, já começou o Benedito a falar como espírito. Mas dessa vez eu vou falar, meu filho, um ponto. Tem... Eu nunca falei pra você, eu tenho umas brutuejas nas minhas calças e me pico, viu, meu? Agora eu tô falando que nem peito velho, né? Sim? Opa! Então, tem umas brutuejas nas minhas calças que, olha, além de me picar, não me deixa dormir direito. O povo entenda a parábola e a correlação sincera e amorosa de Xinhango velho. Filho, a doutrina dos espíritos, não dos espíritos, faz um estudo mais científico. Quando é que os umbandistas, que não precisam ser espíritas, mas que cultuam a espiritualidade, vão começar isso? Não digo também, porque se falar também, vão dizer que eu quero que as pessoas copiem a Jota, não é assim? Mas... Sim, senhor. Porque a Umbanda é uma das religiões mais científicas que existe neste planeta, meu. Olha a alquimia da gerva. Olha a radiestesia dos atos de Pemba. Olha a orto molecular do fumo, do charuto, do jeguento. Olha a bioenergética dos pashi. Mas não, meu filho. É uma mistura de misticismo com folclore e crença cega. Então, quando um Petro Velho ou qualquer entidade vem falar isso, dói nos calos. E as pessoas excreto. Boto lá no esgoto. Aí não vale a pena escutar um peito velho assim, porque eu quero um peito velho de 121 anos falando como um velhinho, porque senão não convence o meu ego. Que mesmo eu chego, a minha crença é certa. Continua, viu, meu filho? Porque agora eu tô armado com meu café, viu? Certo. Então, estamos dizendo que, olha, se vi um peito velho bem velhinho, se vi um caboclo falando errado, como vocês falam, vou falar truncado, é feio. Não, meu filho, mas deixem as entidades encher. Já que vocês não se permitem a sua autenticidade, deixa que nós sejamos autênticos por nós mesmos. Tá bom, meus filhos? Certo. Fique com Deus, viu, meus netos? À vontade, cabeça. Eu disse que hoje tá suave, viu? É. É, até para entender melhor a origem e a forma de expressar, porque... Por isso que eu até disse, bom, será que não dava para o Benedito falar um pouco igual ele falaria? Porque assim, como o senhor veio do Congo... Eu vou imitar, meu filho. É. Aí eu tá imitando, para que eu vou fazer isso? Não, é dar uma demonstração de como era por conta da cultura e o que a cultura fez com a sua linguagem, desde que veio do Congo até que veio aqui. Mas fica meio estranho, você me coloca no seu lugar, me parecia meio um palhaço. Meu filho, não. Para você ver como o nego não entendeu mal... Uhum. Vai falar uma coisa que talvez, não digo, lhe surpreenda, mas eu vou lhe pedir, meu filho, eu não vou me estender muito, uns minutinhos. Eu vim do Congo. No Congo não fala português. Não, certo. Eu vim pra cá. Olha como funciona a mediunidade, viu? Isso serve pra todos os filhos. Uhum. Este médium, ele é todo enxebadinho, em espírito. Enxebado, engraxado. Uhum. Puxa ele, ele desliza. O que eu estou tentando dizer? Ele já encarnou em várias placas deste planeta. Mas não existe coincidência. Nenhuma vez ele reencarnou na África. Até hoje. Tá ouvindo, Mel? Tá. Já começa aí. Independente disto, este médium que eu me sirvo, Ele tem uma tendenciação universalista e ele estuda desde uma certa idade de todas as filosofias religiosas. Sem se prender em nenhuma. Já começa o segundo ponto aí. Terceiro ponto envolvendo o dialeto e o meu expressismo. Este médium não tem conteúdo psíquico e psicológico. Quando eu digo psíquico, é como se fosse uma biblioteca. Quando eu falo psicológico, é como ler os livros, como eu iria ler os livros dessa biblioteca por este fio. Tá entendendo, meu neto? Certo. É a terceira coisa. E a última, são várias, mas a última, para não alongar, meu filho. A minha proposta independente deste médium não é vir falar em Yorubá. Não. Não é vir falar em outra língua. É falar a língua que o coração entende. Não que convence. Sim. Mas, se eu viesse no médium que reencarnasse, ou independente de ter reencarnado na África, mas que nem este médium ele é filho de nação, da nação Oyó. Já faz 22 anos que o senhor Edson é pronto na nação africana Oyó. E olha, eles tocam o tambor, falam em Yorubá, mas o seu Edson não se interessa por isso. Eu vou brigar o menino a isso, meu filho? Não. Mas então, ele não se interessa pelo linguajar porque ele é um médium universalista. Ele se interessa pelo linguajar do coração, não desfazendo do Gerós, do mistério da língua Yorubá. Vamos deixar isso bem frisado, viu, meu neto? Uhum. Para ninguém se ofender, sabe como é que é, né? Então, meu filho, se a proposta deste médium fosse vir no agrupamento, por que não dizer exclusivo, a um ponto de vista filosófico, religioso, sistemático, que necessitaria do preto velho vir mais numa aparência de velho, falando em Yorubá e falando mais trucado e errado, mas dando até mensagens, e acontece isso, muito mais evoluídas e esclarecedoras e de fácil entendimento, tanto para o ouvido como para o coração, assim seria, meu filho. É. Nós espíritos não se pegamos nem na forma de falar. Nós nos pegamos, se eu lá posso dizer, na essência que as pessoas amam por elas mesmas, amanhã ou depois, se transparecer. Aí voltamos. Não é a forma, é a essência que é Deus. Viu, meu filho? Certo. A vontade, cabeça. Mas sabe como é que é, né? Então, porque acho que o que eu queria saber mesmo é assim, como que ficou a sua forma de se comunicar em português e quanto o ter vindo do Congo influenciou, quanto que influencia ter vindo de Angola, porque o pai Joaquim... Acho que é interessante, perdão por ter lhe cortado, é um costume muito feio meu. Não pode falar. Então o que que acontece? Isso é até bom. Eu, meu filho, antes de vir para o Brasil... Eu reencarnei em vários outros lugares que não vêm ao caso, tá bom? Hoje não, viu, meu filho? Certo. Hoje não. Hoje eu não vou estar contando nisso. Tá. Nesses lugares, eu guardei o que eu nutria em sentimentos puros para dar sentido em vazão ao meu ego, ser como foi, como preto velho. Uhum. A minha consciência, se transparecer como era como nego velho. E por que não dizer até mesmo as propriedades energéticas da minha mente, propor ao preto velho que eu fui as vivências, a vida em si, como levar a vida. Eu estou falando de encarnações antes de preto velho. Então, tudo que eu sabia perante a inteligência, eu esqueci. Porque a inteligência transparece como tu está, mas não autentifica aquilo que tu é dentro de si. No momento que eu, autentificado pelo que eu sempre fui por dentro, instantaneamente, em qualquer placa deste planeta, eu transpiraria por fora a autenticidade. Eu não viveria na conveniência independente do dialeto. Então, a palavra é importante, mas eu vim para cá, senti dificuldade porque aqui falava português, e muito mal, porque era uma mistura de tupi, guarani, tupinambá e outras linguagens com português arrastado. Tá ouvindo, meu filho? Nossa. É a realidade da história, né, meu neto? Uh-huh. Isso eu já tô falando daqui do Brasil, tá bom, meu filho? É. Era tudo misturado, né, assim? É. Não vejo português pra cá, não misturou com gíndia, aquela coisa toda? Sim. Então, é isso, meu filho. Houve toda aquela misturança... Então, isso dificultou para o nego velho falar pela inteligência, formatar as palavras pela inteligência, mas eu não tinha um mínimo de dificuldade de ler as pessoas pela essência. Não é prever futuro e ter telepatia, viu, meus netos? Ter o ato, não só da inteligência que observa, mas da sabiência de sentir-se existente e vivo por si mesmo, de interagir com as pessoas sentindo-as como elas são, não deduzindo-as as mesmas pelo que elas se apresentam. Tá ouvindo, Melfi? Uhum. E a dificuldade que eu tive foi do dialeto português, mas não foi do conviver perante os seres humanos, que para mim qualquer lugar poderia ser na China, seria a mesma coisa, Melfi. É esse tipo de detalhe, que até hoje, meu filho, eu estou falando algo muito atualizado. Me perdoe aos filhos que o Diego Velho não está achando do gavola, viu, meu filho? Mas é atualizado sim, porque as pessoas não se conhecem. E se você parar e observar, as pessoas gritam uma com as outras. Nossa. As pessoas não conversam, elas gritam, meu filho. Aí você quer o quê, meu filho? Que elas vão transmitir o quê? Berros. E os berros não são falados, mas são intuídos, imbuídos no seu ego, a obrigar as entidades a se expressar conforme elas gostariam, imaginariamente, que seja o correto. Aí fica difícil. Mas explicando o que você perguntou, sim, meu filho, eu tive muita dificuldade com o dialeto português, mas não tive nenhuma dificuldade para amar o semelhante, porque eu sempre respeitei minha existência. Está explicado, meu filho? Sim. O senhor descobriu que a sua vinda para o Brasil teve qual fundamento para o seu espírito? Eu sentia, meu filho, no fundo de minha alma, a liberdade. Eu nunca fui um escravo. O meu corpo pode ser levado aonde quiser, mas eu levo a mim mesmo em espírito aonde eu quero. Eu me estabeleço em espírito aonde eu quero. Quando fala isso, parece pretensão. Mas o único domínio que eu tenho é da minha alegria e da autossatisfação de que eu sou, meu filho. Gente, que eu posso dizer, este eu me dei. E este eu quero perante a eternidade. Este eu me dei. Mas é verdade, meu filho. Pensa nas entrelinhas da palavra deste nego velho ignorante. Sim, fez sentido. Muito bom. É, o filho. Mas as pessoas não se dão isso. As pessoas se dão auto-insatisfação. E se dão fragmentos da alegria ou felicidade vampirizando a vida do Joto. O sorriso alheio. E aí você quer o quê, meu filho? Você quer o quê das entidades espirituais de qualquer linha? Vir caracterizado, moldado e sintonizado não com as dores, mas com as carências de vocês. É como disse um destrancar-rua aí. E um trancar-rua, perdão, também. Estou falando certo, estou falando errado, não. Tanto um tranca como um destranca, que é tudo a mesma coisa. O ser humano, nós temos que ter muito cuidado, meu filho. Geloso e amoroso. Mais com as suas carências, porque ele só sabe chamar a atenção de alguém, você tem que chamar a atenção numa artimanha com a carência. Raramente alguém se permite dar a si a atenção dela pelo afeto, pelo amor. Liga a televisão, meu filho. Vocês sentam na sala tomando um café com os olhos esbugalhados e afobados quando dá lá uma miséria, uma desgraça num país. Um assassinato, um estupro. Agora vai botar na televisão um monte de flores com uma música tocando. Ninguém olha, meu filho, pra que isso? Você entende, meu neto? Sim. É a mesma coisa. A vizinha cria fofoca, maldizendo a vida de todo mundo. Mas convidar um grupo de vizinhos para fazer uma oração cada dia numa semana na casa um do outro, ninguém quer, meu filho. Você quer o quê de nós, espírito? Então, quando vem um Exu, um caboclo, geralmente é o Exu que fala neste tom, porque é assim que o ego de vocês estipulam. Vamos deixar isso bem frisado. E é assim que muitos preto velho tem que vir, porque é assim que o ego de vocês atua. Aí nós vamos fazer o quê, meu filho? Nós vamos falar muito de amor? Se torna um preto velho chato. Ainda mais se for um preto velho que fala não do jeito de preto velho. Fala do jeito coerente, fazendo eu pensar, fazendo eu buscar palavras no dicionário. Falando eu ler mais palavras diferentes, porque eu sempre digo isso, eu vou dizer mais de uma vez. em qualquer lugar deste planeta, as pessoas, para ter sentido no que sente, para dar sentido no que sente e consciente, elas precisam entender o que falam, meu filho. As pessoas não entendem nem direito o que é cumplicidade. Vai lá ler no Aurélio o que é cumplicidade. Aí as pessoas vão dizer, já vem o Peto Velho querendo ser professor de português. Não, meu filho. Isto é o básico de uma sociedade. O filho que estudou filosofia sabe disso. Mas a filosofia da vida prova isso. O básico de uma sociedade é um médium. Ou seres humanos entender o que falam. Se você não entende o que falam, você é uma marionete através do ego que propulsa os seus impulsos instintivos de indiferenças do convívio no dia a dia. Continua, meu filho, que o café está fazendo efeito, viu? O que que a espiritualidade maior tinha em mente fazendo um espírito do seu calibre sair da África e vir terminar a vida no Brasil? Que calibre, meu filho? Era uma 41, era uma 38, eu não estou entendendo. Um espírito super evoluído. Ando, viu, meu filho? O que, que é evoluído para você, meu filho? Olha, meu filho, que se encontrou, pô. Hoje eu vou falar para vocês o que é evoluído para mim, com toda a sinceridade. O evoluído para mim é uma centelha em pirilampo torneada, rodeada de escuridão densa e pura. Este não se sente sozinho, porque ele acalenta o escuro. Enquanto o escuro cobre a escuridão, tentando se aquecer para se sentir, porque ela é frígida e fria, ela é rígida e densa. Pensem nisso, meus filhos. Mas vocês dão uma propriedade de evolução espiritual, aí vem aquilo que o filho falou, muito angelical nas melícias sentado nas nuvens, julgando vocês aqui embaixo. Vocês dão a demonização, os demônios, as trevas obscuras, mas só que eles não sentam nas nuvens. Eles moram e residem sentados em vossas cabeças. Vocês aí que me escutam. Porque é a consciência de vocês. Tá claro, meu filho? Então, sim. O calibre do nego velho não é calibre nenhum, é proposta. Eu quis vir como preto velho, ninguém me obrigou. Porque eu quis ter essa experiência. Deletando de mim todo e qualquer tipo de intelectualidade lógica e exata que separe a igualdade humana. Antes, o indochinês, tá ouvindo, meu filho? Vamos parar por aí, tá bom? Hoje, venho como um preto velho. Tô falando como se fosse encarnado na época, tá entendendo, meu filho? É, então. Tudo que eu vivi intelectualmente, eu me esqueci. Deixa eu lá, posso dizer assim. Mas tudo que eu concernir em sentimento puro de amar, eu me imbuí. O que é me imbuí? Coloquei para dentro. Ninguém tira isto nunca mais, meu filho. As provações são intelectuais para refazer o moral. Ante a inteligência, que muitas vezes é como brasileiro em ferro vermelho, deteora a ética e deteora a liga entre os seres humanos pela falta una de chamar apenas de se bastar por si mesmos. Tá ouvindo, meu filho? Enquanto isso, preto velho Benedito veio pro Brasil, ignorante das ideias, ignorante das palavras, mas com o coração aberto para qualquer expressão, talvez mais ignorante de caminha, mais arrogante ou menos, que seja. Entende, meu? A evolução espiritual é para dentro, não é para fora, meu neto. O mergulho no poço de chamaria, que não te embebeda nem te embriaga, mas que te deixa lúcido de alma desperta, em espírito puro, é para dentro de ti, não é para fora. À vontade, meu filho. Que olha, você está numa firulagem, viu? Então, porque eu penso assim, os espíritos superiores tinham algum propósito de começar a construir alguma coisa para o futuro do Brasil. Mas, filho, quando você fala isso, muitos de nós fez o pedido de ir para a África, meu filho, porque sabiam de todo este planejamento cósmico. Não é só um planejamento planetário, porque a Terra não é excluída no macrocosmo, viu, meu filho? A Terra não é o farelinho jogado por baixo do tapete. Tá ouvindo, meus netos? Você está entendendo, meu filho? Sim. Sim, senhor. Então, meu, perante o planejamento planetário e cósmico, muitos espíritos evoluídos para dentro de si foram para a África para haver já uma certa modificação nas ritualísticas e nas místicas. E por que não dizer a filosofia? Porque, meu filho, a filosofia ela é transpassada pela convivência. O melhor ato de filosofar é calado. E mais diretamente é vivido. Guarda isso, viu, meu filho? Porque você aprende ouvindo, mas você consente-se sentindo. Isso é bem coisa de Sócrates, viu? Porque sabe como é que é? Eu sou metido, né, meu neto? É. Falando sério, meu filho, pra você pensar, não pra acreditar no nego, velho. Tá ouvindo? Tá. Ó, se você filosofar, você vai ter que fazer uma mesa redonda, quadrada, que seja pra falar. Mas eu espero que as pessoas me entendam que o conviver transpira mais conhecimento de que o entender apenas pelo ouvido. O conviver te dá a compreensão de quem você é para fazer o que deve ser feito. Para conceber em si o que se faz em feito pelos atos alheios. Então, meu filho, houve todo um planejamento para ir para a África, não para mudar ritual, não estou falando de religião, mas estou falando da religiosidade de ter as mesmas religiões. Quando, agora vai fundir os miolhos dos filhos, viu? Porque eu gosto, né, meu filho? O que, que o café não faz? Há mais ou menos 4 mil anos, 4.800 anos atrás, alguns seres de Sírios, viu, meu filho? Tiveram contato com os africanos, já estava estipulado isto para o Brasil. Há 4.800 anos atrás, viu, meu filho? Se alguém duvidar, vocês que cultuam o candomblé, estudem profundamente as religiões afros que vocês vão chegar nos seres africanos admirando e sendo orientado pelas estrelas. Ponto. Continua, meu filho. Principalmente Sirius B. Tá ouvindo, meu filho? Sim, senhor. Então, o que, que eu estou tentando dizer? Se não materializar como extraterrestre descendo de neves, né, que é nave espacial para cá, a história já conta que houve a intervenção de espíritos, para quem quiser levar como espíritos, de outros locos siderais, de outras constelações, vindo ter um contato com sacerdotes africanos. Isso tudo já estava planejado para nós atuar aqui no Brasil. Porque, meu filho, não é difícil tanto assim, não de uma forma agressiva, mudar o ego, nem modelar a consciência. Mas para nós, eu vou ter que usar essa palavra difícil, porque eu não estou aqui para obrigar a mente humana a mudar o seu estágio de propulso vibracional. Mas para nós é muito difícil ainda requadrar numa dimensão dualística, bem e mal, céu e inferno, anjos e demônios, como o filho falou, uma mente que se afinige a um só tom sonoro, a uma só nota musical harmônica, chamada paz. Tá claro, meu filho? Sim, senhor. Teixeira, não é um trabalho, meu filho, de duas semanas, é um trabalho de milênios. Por isso que o jogo de gamão, tô pegando pesado, tá vendo? Gamão é coisa de danfino, né, meu filho? É o café. É o café que tá me tirando. Por isso que o jogo de gamão, ou de xadrez, ou esse jogo aí que vocês jogam na praça, de dama, ou de dominó, de Deus, é exato, meu filho. É numérico. Aí já entra aquele outro filho lento, com o número 8 pitagórico, né, meu filho? É um vai e volta. Quando eu digo um vai e volta, vocês só vão evoluir propuxando para dentro, para emanar-se veridicamente para fora. O que acontece é que vocês se corrompem para fora sem se recordar para dentro. Aí fica difícil. Né, meu nhato? Vocês chamam isso de quê? De hipocrisia. Conveniência. Falsidade, mentira e ilusão. Tem outro nome, meu filho? Ah, tem uns para aí. Me ajude, viu? Mas olha, Então, a sua pergunta, eu respondi do meu jeito, que não foi como o filho pretendia. Sim, meu filho, existiu todo um planejamento, não para o Benedito vir para o Brasil apenas, mas uma coletividade estagiar aqui. Lembrando que os africanos, em outra placa do planeta, entre o apogeu dos lemurianos, está ouvindo, meu filho? Pijaram na bola, viu? Por ter pijado na bola, que muitos negros vieram como escravos. Vamos deixar por aí. Porque se falar da realidade, sabe como é que funciona comigo? É sem virula. Agora, se as pessoas que já vi, como é que já ouvi conto, fábula, aí eu não posso dar isso não, viu, meu filho? Peço perdão para quem está te ofendendo, mas eu, comigo não rola esse negócio de conto e fábula, não. À vontade, meu filho. Porque não adianta, já estamos, filho, na época do esclarecimento, não por conto e por fábula, meu neto. Viu? Não dá mais. Então, ou vocês enxergam os espíritos da Umbanda como espíritos eternos, e nem todos são humanos, como você concebe, vocês que estão me ouvindo, ou vocês continuam sendo baseados à religião que vocês amam como conto e fábula. O que é conto e fábula, meu filho? Não é fantasia? Isso. Então, meu filho, vou comer. Até hoje ainda, os cabeçudos, que eu não condeno, tem um até que eu escrevo com ele, mas vamos deixar assim. Mas eu entendo que é o momento dos médios, viu? E eu entendo que quando eu escrevo com ele, com outro nome, ou com um nome igual, aí fica na consciência de cada um, eu tenho que agradar o ego, meu filho, fazer o quê? Aí as pessoas vão dizer, ah, então você está fazendo mal. Não, meu filho. Porque se tirasse a ilusão totalmente deste planeta, de uma hora para outra, em pessoas que se têm como cegas, elas tornar-se-iam insanas. Se tirasse o dualismo de uma hora para outra, o que era tonto se transformava em um louco insano, meu filho. As pessoas não iam conseguir viver apenas na bondade. A verdade é essa, meu neto. Porque são desleais perante a sua essência, você quer o quê? Vão ser transparentes perante a convivência? Então, é um trabalho herculano de vários espíritos e milenar. Não é uma coisa assim, ah, o preto velho agora diz que é o arquétipo errado. Não, meu filho, isso vai demorar ainda para frente, 160, 158, 160 anos para frente, para começar uma coletividade maior de umbandistas entender que não há tanta necessidade assim de formatar arquétipos pré-estabelecidos e estipulados pelo ego. Olha só como demora, meu. Mas também, quando chegar essa época, muitas coisas ainda vão mudar. Entendeu, meu filho? Até lá, continue com os apegos de vocês, mas vão se acordando. Alguém tem que dar o pontapé na bola para entrar no gol, não é isso, meu filho? Sim, senhor. Então, meu neto, então nós fizemos todo esse trabalho de séculos, milênios e milênios, para ver uma preparação consciencial aos poucos, porque, meu filho... Vocês poderiam... Outra coisa. Digamos que, perante as raças das pracas, o brasileiro fosse exímio, o melhor do planeta, o mais inteligente. Isto ia, meu filho, nos prejudicar profundamente o nosso trabalho dentro da Umbanda ou na coletividade espiritual para um desenvolvimento, para um burilamento, para não dizer assim, dentro de uma moral e ética, numa concordância de cumplicidade, de amar um ao outro como a si mesmo. Puramente sem esforço, sem condicionar este feito. Amor, sem este fato latente, amar. Tá ouvindo, meu filho? Então, se aqui fosse um país de intelectuais, intelectualizados, frio-calculistas, que só separam e deduzem, seria impossível. Nós não trabalhamos na lembrança daquilo que tu soube calcular. Nós trabalhamos nas informações que naquilo que tu soube nutrir, pelo que tu sentiu, pelo que tu discerniu em si, como real e verdade. Tá claro, meu neto? Por isso que é um trabalho milenar. Quando nós viemos para o Brasil, meu filho, muitos médios que estão me escutando eram português, depois foi espanhol, depois... Foi francês e assim foi misturando as raças, junto com os indígenas. Mas já tinha uma centelha desta lembrança não intelectualizada. mas sim mexada e nutrida dentro de si mesmos, como uma coligação pelo senso de sentir para dar sentido. Porque, meu filho, quantas vezes os filhos que me ouvem no diálogo com o espírito já se aborreceu com alguma entidade pelo modo de falar. Mas naquela noite o filho não dormiu bem, porque não foi pelo que a entidade disse, o seu coração não se calava mais. O seu coração dizia, para e pensa. Para e se observa. Tem algo aí que aquele espírito lá que você disse que era fingido, que era o médium mitificando, porque falou palavrão, porque não falou como peito velho, porque falou muito bonito demais, ou porque falou feio demais, ou não falou conforme as tuas preferências, ele me tocou, porque na verdade ele só veio dizer, oi, eu sou você também. E eu só estou dizendo para você, isso o coração da pessoa falando para ela, eu sou ele, e eu quero estar com ele. Eu não aguento mais você com esse ego petrificado no umbigo. Eu não aguento mais essa consciência que me cansa se fazendo de bonzinho e se escravizando quando cai no mal. Tá ouvindo, meu nhato? Sim. Isso é o café, viu? Louvado seja. Louvado seja, porque esse tipo de conversa, se vocês pararem a observar, não é só o nego velho Benedito. Quase todas, para não dizer todas, do seu jeito, as entidades deste diálogo estão falando a mesma coisa no mesmo tom. A diferença dando a papinha conforme o consensual do ego das pessoas concebe, como mais atraente, mais cativante e mais envolvente, para elas ter a caridade para elas mesmas de se fazer ouvir e prestar atenção. À vontade, meu filho, que eu achar como é que é, né, meu nhato? O Brasil não está destinado somente a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença... Leia devagarinho teu livro aí, viu? Você está chabujando. E de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro, Emmanuel. Sim, meu filho, mas meu filho, eu disse que era um livro que eu já estava sabendo, eu disse que é firulento. Eu prefiro lento, né, meu filho? Outra coisa, o Espírito Emmanuel, isso vai causar um alvoroço, mas eu gosto, viu? Então. O mesmo Espírito Emmanuel, não em todos, mas ele se manifesta como Pai Joaquim. Ponto. Vai fazer o quê? Eu não disse de quem. Também não disse qual, Joaquim. Tem de Aruanda, de Angola, não tem, meu filho? Hoje em dia, o senhor fala? Mas sempre foi, meu filho. Não, mas disseram que ele reencarnou, pô. Mas, meu filho, um espírito... Eu vou falar o que o filho falou de calibre, não foi isso? É. Um espírito de Skol, mesmo carnado, pode se manifestar. Para quem... Olha só como funciona. No livro dos espíritos, livros escritos por espíritas... Comentar diz, por que, que o João Bandista não acredita? Nas mesas de desobsessão, quantas vezes o menino está reencarnado, dormindo, e ele não incorpora lá no médio de captação? Isso é o quê, meu filho? Não é uma incorporação? É. De entre vivos, a diferença é que o outro está dormindo, não é isso? É. Então eu não retiro o que eu digo. Mesmo assim, ele continua se manifestando. Não. Porque é um espírito esclarecido pelo que sente, pelo que consente. Aí sim, mas né? Aí que tá, tem gente que estranha que fala, o nego fala, porque não estuda. Só é. Fica estudando o quê? Fábula e moda, né, meu filho? É, moda. Mas é moda, meu filho, a moda do momento é estudar fábula. Então vamos lá, mais uma vez. Então eu vou explicar o que o filho falou. É. Não é que no Brasil tem espírito de Skol, moral baseada pela intelectualidade. Muitos podem condenar o que o negro vai falar. Mas a América do Sul, não é só o Brasil, América do Sul, não é superior. Mas tem espíritos com uma centelha embrionária que se for acordada, e está se acordando, ixi, há um Skol de sentido mais ecumênico e universalizado. Que vai dar subsídios moral e ético numa cumplicidade de bem viver e existir. Comumente, com todas as nações. Tá claro, meu filho? Nossa. Então isso não envolve saber calcular matemática fractal ou aquele menininho na escola que não sabe fazer a tabuada do 1? Eu tô gostando, tá vendo? É o meu. Só um pouquinho aí, meu filho, que meus burros estão começando a chatichar. E tu sabe como é que é, né, meu? Os burros estão o quê? Estão começando a chatichar, meu filho. Eu tô em cima da carroça, tu sabe que eu não lago o osso. Os burros, eu gostei que no dia que nós falamos sobre os animais e o maltrato com os animais, o senhor falou assim, hoje eu tô a pé puxando burro. Mas é isso, meu filho. Na maioria das vezes eu puxo eles. Porque eles que são... que tem o merecimento de ser guiados. E eu que tenho a honra de ser mais bem informado. Graças a Deus, meu filho. Graças a Deus. Pena que as pessoas não entendem isso, elas acham que é firula, né, meu neto? É. Mas tempo ao tempo, e o que mais tem como espírito eterno é tempo. Graças a Deus. Então, o que o Emmanuel, esse cabeçudo, tentou falar é isso, meu filho. Por isso que, até hoje, alguns prólogos, gostou? Olha. Eu, meu filho, de Emmanuel, muita gente não gosta de ler, porque ele, para você entender, você tem que ler para entender e compreender a entre linhas, porque senão, meu filho, é texto mal lido. Eu não estou me comparando com Emmanuel, por favor, tá ouvindo, meu filho? É. Mas se comparar estilo, é um pouco parecido, a diferença é que eu incorporo neste médium, eu não sou Emmanuel, eu sou um pano de chão, sempre disse isso, quero continuar assim, atiradinho para limpar os canos, só isso. Tá bom, né, meu filho? Tá bom. Tem uma utilidade. Limpa o teto, limpa as paredes, né? Sim? Sim. Então tá certo, né, meu nhato? Então, Emmanuel tem um estilo de escrever. Mas é a mesma coisa. É para fazer as pessoas pensar e concernir em si mesma, por si mesma. Não sendo induzidas pela incorporação do Benedito no seu Edson, nem do Emmanuel por Chico Xavier. Irradiado também, porque não dizer, para outros espíritos. Não é uma comparação de médiums, nem de entidades. É uma correlação para estudar os manuseais da mediunidade. Que isso acontece com todos os médiums, meu. Uma vovó Maria Conga, muitas vezes, se expressa contando história, mas é tão qual parecida como uma Joana de Ângeles. Acho que eu estou falando demais, né, meu filho? É. Mas está tudo bem. Quem quiser pensar, que pense. Uhum. Um Exumirim, um Tempestade da Vida, que eu tenho muito respeito com esse menino. Tá ouvindo, meu filho? Uhum. Muitas das vezes pertencente a outra dimensão, você nem imagina aí o escol deste espírito quando vem como indiano, mas tá tudo certo. Tempo ao tempo. Os cabeçudos são cabeçudos. Fazer o quê? Tô falando dos médios, não. Nem da entidade, mas é isso, meu filho. E aí vai os destranca-ruas, os chetes, os capas, os espeto velhos e os caboclos. Mas vocês querem solidificar nós apenas no arquétipo estipulado pelos vossos nariz grudados dos vossos umbigos? Fazer o quê? Então, o Brasil é isto. Quando se diz celeiro, o que é o celeiro, meu filho? Pátria do Evangelho, né? Sim? Uhum. Quando se diz celeiro, entenda. Para o celeiro ser útil, ele precisa guardar o que vem de fora. Não quer dizer que, perante o tempo estipulado do momento, da hora, essa hora do relógio de vocês, se o celeiro é vazio, é um montuado de tauba pregada. É um nada que está ali, correto? Sim. Mas para ele ser útil, os que vêm de fora são tão qual merecedores, a mais até do que o próprio celeiro, que até então está vazio, não está guardando nada. Ah, é realmente, nossa. Então, pra não para não despertar que... o ego, né, das pessoas. Para não despertar o ego. Então... se você observar, há um eguinho aí, com o nariz bem cravadinho, cheirando a cheira do nariz, de muita gente que acha que o Brasil é um bambambam bam, bam, e não é, não. É, então. Ele só é o celeiro, a parto do Evangelho. Ele veio guardar o quê? A sintonia pelo consentir do amor, meu filho. A responsabilidade do povo brasileiro, para não dizer do sul-americano, é esta. É burinar do bom sentido da palavra. Por favor, meus netos, tenha esse ato de caridade para este nego velho ignorante que vos fala. O amar ante o amor de várias formas que vai ser acoprado tudo aqui. Nas Américas mais sulistas. Isso não quer dizer que o americano não ame, que o russo não ame, que o alemão não ame, que o hindu não ame, que o chinês não ame, que o turco não ame, que o africano não ame. Não, amor é amor, meu filho. Amor é o amor. Mas no Brasil foi estipulada, no Brasil não propriamente, na América do Sul, envolvendo o Brasil, perante a autoespiritualização, um puxar de amor mais universalizado. Tá claro, meu filho? Sim. Por uma nova era, que ainda há de se iniciar daqui a quase 300 anos. Aí, então, se há de se iniciar, vocês estão o quê? Preparando, meu filho, o celeiro, como diz, para as emigrações que estão para vir, tanto de desencarnado como encarnados também. Aí nós vamos entrar noutra história que vamos deixar para outro dia, para outra hora, viu, meu neto? Quando fala celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro, acho que envolveu também a programação, quando foi feita lá atrás, do diálogo com os espíritos, não tem? Perfeito, meu filho. Uhum. Que é isso que as pessoas muitas vezes têm uma coisa interessante. Uhum. Entenda que eu vou falar do diálogo com os espíritos, como eu já falei, não como a salvação da pátria. Não. Mas algo que não deixa de compartilhar o patriotismo sem chato entre as pessoas. Aí vem as pessoas, mas Benedito está falando difícil, meu filho. Se uma pessoa não sabe o que é patriotismo sem chato, adulto, as crianças não, que as crianças não têm essa obrigação. Não que eu esteja obrigando os adultos, mas que não sabe o que é isso, mas sabe o que é uma festa rave, sabe o que é tomar 6 garrafas de cachaça até ficar podre de bêbado no chão, sabe o que é fazer a maldade, realmente, meu filho, se essa pessoa segue uma casa de umbanda, uma casa espírita ou espiritualista, dizendo que tem fé e é o bam, bam, bam, é lamentável. Você entende a minha referência, meu neto? Lamentável. Porque isso é o básico de uma sociedade, meu filho. Eu não tô falando... Isso se aprende na terceira série, né, meu filho? Ui, sim. Tá aqui dos canados. Não é o hino nacional, essa coisa toda? É. Desde a primeira série. Então, isso é patriotismo. Não é venerar. É se igualar ante uma situação que lhe convoca a uma só situação, a humanização perante a pátria que vive. Perante os afins da mesma terra. Tá mais claro, meu filho? Nossa. Porque tem que explicar, sabe como é que é, né? Eu tenho que falar agora e explicar, porque eu tô sendo orientado aqui. Mas é verdade, alguns vão se ofender. Os meus burros e meus boi, que estão me adotrinando e me educando. Graças a Deus. Graças a Deus que eu tenho meus burrinhos e os meus boi nas carroças. Viu, meu? O senhor tá sendo orientado por quem? Os meus burros e meus boi. Falou tudo. É pela minha ignorância do meu afeto, meu. É este que é o animal do poder xamã que ainda o preto velho tem. Eu estou te dando várias simbologias, porque várias pessoas ouvem, né, meu neto? Sim, senhor. Então, meu filho, não vou me alongar mais, me perdoa, viu, meu neto? Não, na boa, vai lá. Então, meu filho, o que te xoxar de cabeçudo? Quando a pessoa concede isso como patriota, as coisas ficam mais suaves, meu filho. Isso não quer dizer que ela não vai sofrer, mas o sofrimento não vai ser maior do que sua paz de espírito. De que venerar-se a si mesmo ante a sua contribuição, porque ele existe dentro de um país que tem um estado social, moral, ético, capital, o nome que vocês queiram dar. Mas tem, fazer o quê? As regras da terceira dimensão, da socialização. Ah, já vem Benedito falar isso aí, isso não tem nada a ver com espiritualidade. Como não, meu filho? Vocês são vento? Vocês são fumaça? Vocês são seres humanos? A espiritualização é ligada com tudo que formata a terceira e a quarta dimensão. Ser espiritualizado não é só na frente do congá, não, viu, meus filhos? Nem muito menos estar fazendo o evangelho no lar. Ser espiritualizado é conviver como um patriota, um homem de bem. Então, o celeiro Brasil, abrindo como o coração do mundo, para ele funcionar como um coração, o sangue nas veias de outras placas de outros países, tem que estar fluindo na mesma sintonia de amor. Como é que vocês vão movimentar o coração, que é o Brasil, que é a pátria do Evangelho, botando nas veias o petróleo capitalista da indiferença de raças? Como é que o coração vai funcionar bombando e bombeando essas veias? As veias, eu falo, são outros países, viu, meu filho? Sim. Coligada com o Brasil perante a fé e a religiosidade, tendo o Brasil pessoas patriotas cheias de diferenças filorreligiosas perante a sua própria religião filosófica em si, perante a sua própria crença doutrinária filosófica em si, perante os seus próprios preceitos pré-estabelecidos pelos sofismos e os misticismos em si, pelo nariz cravado no ego. É um coração podre com veias sãs. Graças a Deus, meu. Deus nosso Senhor nos abençoe. E continua. E aí eu lhe pergunto, será que o Brasil é o bambambam bam, bam da vez? É mais um, meu filho, que está tentando perante toda a programação do macrocosmo. Mas é um que está se acentuando perante a programação planetária, meu nhato. À vontade, meu filho. Bom, aqui no texto, a primeira coisa que se nota é o seguinte, o Brasil não está destinado somente a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta. Mas a primeira coisa, e ele usou a palavra destinado. Mas o que é que eu estou falando, meu filho? Ou seja, não tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio, mas é isso que eu falei do celeiro, meu filho. O celeiro tem livre-arbítrio de ser enchido? Não. Então, meu filho, se ele está vazio, ele é o quê? É um nada. É um monte de tauba com prego. Seria um monte de patriota sem amor próprio. Agora, se o Brasil for um celeiro que as pessoas começam a chamar pelo que realmente são e pelo que nutrem, já não é só tauba com prego, mas é um espaço aberto. Tá ouvindo, meu filho? Sim, senhor. A todos aqueles que querem se encontrar no seu próprio amor, tendo as suas referências, talvez até pelas indiferenças ou diferenças, mas tendo as suas referências de uma forma menos calculada e lógica, apenas pela inteligência intelectual, mas mais harmonizadas pela cumplicidade moral e ética de se ter como um ser humano do planeta Terra de bem. Ante o solo do Brasil ou da América do Sul, como hermanos, não é assim? Estou falando bem, né, meu nego? Sim, senhor. Ou também como humanos no planeta Terra. Né, meu neguinho? Sim, senhor, graças assim, a Deus. Eu estou brincando agora, o filho me fez um pedido, eu estou falando. Desse jeito, porque geralmente eu não uso nem meu nego, nem meu neguinho, mas é bom já de vez em quando. Isso é o preto velho de 121 anos. Opa, daqui a pouco nós chegamos lá, hein? Ó. Mas não, vou continuar assim na firula, é melhor, viu, meu filho? A proposta minha neste médio é essa, meu filho. Tá bom. O pessoal muitas vezes diz, ah, mas por que o seu Etus lê? Porque, meu filho, se ele não lê, até eu digo, e achei melhor. Pra mim, achei melhor. Ah. Porque o que me afiniza a ele é o que ele sente, não é o que ele sabe. Isso já responde muitas perguntas por aí, viu? Ah, mas fala bonito e difícil. É porque o Benedito é ignorante mesmo. E o médio é cabeçudo. À vontade, meu. Louvado seja. Louvado seja sempre, né, meu neto? E aí ele disse na segunda coisa que o Brasil também está destinado a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Eu acho que eu já falei sobre isso, né, meu? E aí foi o comentário do meu que você jeito, fez antes. Isso. Do meu jeito, apagado isso. E amendo. Porque eu já vi que estava lendo o texto, esse texto aí, tu sabe que eu sou firulento. É, então. Né, meu filho? Eu já disse isso e torno a falar para quem acredita ou não. Hoje eu não vou falar eu, nós, preto velhos. No primeiro diálogo que eu tive com você, no diálogo de espírito, para quem quiser recordar aí, lá no primeiro, eu disse isso para a vó Michel. Nós, pretos velhos de Umbanda, tivemos um trabalho herculano, preto velhos, caboclo e exus da Umbanda, que hoje se manifestam na Umbanda, para solidificar as colunas da doutrina espírita no planeta. Nossa. Tudo que você fala, para mim, não é novo, meu filho. Espírito aí, tudo, olha. Quantos exus tiveram que fazer a guarda para muitos livros de Emmanuel ser materializado nessa terra? Ou você acha que as garrinhas e o ranger de dentes não aconteciam nos lados de fora? Mas são coisas que não precisa se falar. Hoje eu estou falando porque eu acredito que as pessoas estão mais com a mente aberta. Os anjos que tu falou nas alturas, muitas das vezes foram os cumadres e as cumpadres nas encruzilhadas. Oh, meu pai. Limpando os caminhos de Chico, Cândido Xavier. E os demônios de vocês, muitas das vezes, são os mesmos ubandistas e os mesmos espíritas que vivem se achando seus preceitos cravados com o nariz do umbigo melhor do que o dos outros. Assim como o Chico, quando psicografou sobre os Jerobos para o André Luiz, em 1940, essa coisa toda, no milênio passado, né, meu filho? Ele foi taxado pelo louco, como louco pela maioria dos espíritas, e olha como está hoje. A mesma coisa os ubandistas com outros médios aí. Por quê? Porque muitos botaram Exu como demônios. Próprio bandistas de Kibandeiros também. E não. Então, não estou dizendo que os médios que escrevem hoje falam tudo a verdade, mas é uma parcela fiel de algo que precisa ser transmitido. À vontade, meu neto. Eu que agora eu estou com a presença do senhor Tiriri, que já estava aí, mas ele está começando a atuar também na mediunidade deste médio. Eu só estou aqui como diz, eu tô prugado, viu, meu filho? Eu falo assim sem recheio de julgo, porque eu não sou ignorante, eu não chego num médium inerte daquilo que ele lê. Se vocês que lê, a mesma coisa dos mentores de vocês, eles sabem até a mais, porque eles pegam nos arquivos das memórias. Pode falhar, meu filho. Ô, pai Benedito, conta uma situação que o senhor viveu junto do Tiriri em prol do esclarecimento da humanidade. Meu filho, eu já contei uma vez algo que eu, de alguma forma, vivi. Quando o Tiriri tirou, na, como se diz, ditadura, o chão médio de uma prisão. Você lembra, meu filho? Lembro. Já falei isso uma vez. Se materializou. Então, isso, mas o nego não tem outra, meu filho. O nego não vai faltar com a verdade com vocês, tá bom? Tá. Porque não adianta eu ficar inventando. O nego jamais vai fazer isso, viu, meu neto? Eu só falei aquela porque foi verdade médio, independente dos médios. No caso, independente deste médio Edson, entende, meu filho? Independente de vó e mexer também. Porque vocês nem eram nascidos, né, meu filho? É, então. Bom, mas se restava a dúvida se era esse Tiriri que assiste e direciona esse trabalho que eu faço agora. É o mesmo Tiriri, meu filho. É o mesmo Tiriri. Por isso que você perguntou, se você ir lá ver o que o Diego Benedito falou, se vocês lerem tudo o que o Benedito falou em todas as gravações, eu não fujo na linha, meu filho. Isso é uma coisa que eu preservo neste médio. Por isso que eu peço para ele. Seja religioso, com auto-religiosidade. Mas respeite a religião dos outros. Porque daí você vai dar subsídio para tua consciência não me atrapalhar, nem para tua mente não ficar me nubrando. Viu, meu filho? Claro, claro. É porque, para a gente finalizar, eu queria que o senhor contasse uma história. O senhor não tem uma história com o pai Tomé? Também não, meu filho. Eu já lhe disse e torno a falar. Eu conheço vários Tomés, mas eu não tive essa felicidade ainda, viu, meu filho? O que é ter história, meu filho? É ter um trabalho que nós fizemos, é isso? Isso. Que ajudou de alguma forma os humanos. Que ajudou de alguma forma alguma pessoa, alguma coletividade, não é isso? É. Meu filho, o nego pode dizer assim. Na Galileia, meu. Existia uma mulher que vivia gritando que nem uma louca. Estou falando assim como o povo entende, tá bom, meu neto? Certo. Tá ouvindo, meu? Sim. Tinha o que vocês chamam histerismo, histérica. Viu, meu? E ela tinha muitos bens materiais. Ela vivia, meu neto, comprando tudo e todos. Ou por prata, ou por óleo, meu filho. Por ouro. Vivia através dos agradecimentos e aplausos alheios. Vivia temendo, meu filho, chevaiada. O nego está tentando adaptar as palavras do entendimento de hoje. Mas não estou faltando com a verdade. Por isso que eu me calei um pouco para pensar, viu, meu filho? Certo. Então ela vivia fugidia dela mesma. Ela se mostrava dura, seca e amarga perante aqueles que a lhe serviam, piores até de que escravos. Porque as pessoas não podiam ter personalidade e pensar por si mesma, meu. E ela vivia numa idolatria, quase santificando aqueles seres, um espírito, uma estatueta, ou até mesmo os soberanos da época, como deuses salvadores, fortificadores dos seus apelos de vícios ante a carência de quem só se faz bem e vive na tristeza, intimamente, principalmente. Essa pessoa soube que na cruz foi pregado um indigente chamado Jesus. Está ouvindo, meu neto? E ela sim, sim, senhor. Deu grande quantia, viu, meu filho, para os soldados. Esses soldados que levaram Jesus, fazendo toda aquela corte infame e sombria. Deu a eles como um presente de honra ao mérito. Ninguém é obrigado a acreditar no velho, mas é fato verídico da espiritualidade. De Pai Tomé de Aruanda. E assim foi passando o tempo. E esta mulher, meu, se abrasou, se deteriorou aos poucos por uma doença no estado terminal. Esta doença seria hoje o que vocês chamam de câncer generalizado. Depois de muito tempo, pagando nem mais o que tinha perante a medicina e sendo cortada, despedaçada aos poucos, ela viu-se na miséria, meu. Não tinha nada mais do que ela pagar. Todos os seus escravos, que eram tratados como piores do que escravos, piores do que animais, deixaram ela só. Nenhum ídolo em estatueta, ou soberano em monarquia nesta terra, príncipes, ou reis, ou com títulos, estenderam a mão a ela. E olha, meu neto, que ela pagou muitas construções de palacete para muita gente na época. Quando ela estava definhando nos vales de decomposição dos leprosos, está ouvindo, meu filho? Que na época tinha muito disso. Eles faziam uma espécie de valetas profundas, como se fossem labirintos. E prendiam as pessoas lá para elas não saírem. Está ouvindo, meu neto? Estou falando bem no português. Nossa. Ela, depois de muita dor, meu, muito sofrimento, principalmente moral, começou a rezar pelo Nazareno. E numa das rezas que ela fez, que não foi nem o Pai Nosso, nem a Ave Maria que se conhece hoje, mas foi uma conversa profunda, atravessando as crostas do seu ego e da sua consciência e se banhando no poço de chamaria da sua alma sã, ela pediu ajuda, não perdão. Ela pediu acolhimento, não socorro. Ela recorreu à existência que ainda ela tinha, mesmo com uma certa consciência de dor e sofrimento pelo físico e pela dor também moral, mas que lhe restava perante a consciência que ainda se conservava sã, no corpo carnal. Nistos, entre os leprosos, um nego velho, branco, não nego, viu, meu filho? Mas que hoje é chamado de Tomé, se apresenta a ela. Vestido, todo formoso, como um dos grandes sábios filosóficos que passaram por essa terra. Tá ouvindo, meu neto? Sim, sim. Por ela, meu filho, ter conhecido-o, porque via muitas vezes as suas imagens, estudou até mesmo alguns livros dele, que na verdade ele não deixou livro, mas dos seus aprendizes, se eu posso dizer assim, tá bom, meu filho? Sim. Alguns manuscritos, não foi isso? Foi. Instantaneamente ela reverenciou-se a ele. E ele diz: minha filha, eu vim me buscar em ti. Mas para você ir comigo, você precisa se buscar por mim. Cheio das tuas dores, cheio de todas as labutas e rancores que ainda vós mexer guarda dentro de você. Mas peço-te, não como uma charada, não para lhe encher de incógnitas. O que é mais sublime para você? E o que você deixou de fazer na vida? Ela mal e porcamente conseguia abrir os olhos, porque na verdade ela já estava desdobrada, mas não sabia, mas estava colhida entre os joelhos amorosos que estavam abençoando o sol lu do plano espiritual já em si, deste Sócrates. Está ouvindo, meu filho? Sim. E ela olha e diz para ele: acha? Ainda há tempo de eu existir? E ele diz: sim, vamos à vida. Graças a Deus, meu filho, que Deus nosso Senhor, Jesus Cristo, vos abençoe. Isto não é uma charada, mas quem escutou pense o sentido de sentir-se moral e ético naquele que se consegue se concernir sentindo por si mesmo e bastando por si próprio. Porque não só vive sobrevivendo à vida, mas existe na vida que vive, sendo alguém que se estabelece, sustentando-se por si mesmo, ante a vida que existe porque é. Graças a Deus, eu, meu nego. Graças a Deus. E Deus nosso Senhor Jesus Cristo vos abençoe. E o nego só falou uma das transfigurações de um Tomé de Aruanda, para as pessoas verem que nós estamos pouco se lixando, se fomos ou não fomos sábios ou inteligentes. Porque a verdadeira sabedoria é a sapiência da não distinção. E a verdadeira inteligência fecunda e infinita é termos vagos numa unidade cumpriciosa em todos, em todos. Salve, meu. Fique à vontade, viu, cabeçudo? Salve, Benedito de Aruanda, graças a Deus. É isso, meu. É isso, Pai Benedito. Então, que Deus nosso Senhor, Jesus Cristo, abençoe a todos os filhos. E o nego pede cujas. Gostou da palavra? Oh, meu pai. Desculpe, perdão, porque eu não estou aqui para agradar ninguém, meu. Mas está na hora, meu. Nós, preto velho, não vamos deixar de ser dentro do jarquete tão cedo que os filhos tanto assim querem, porque assim também é preciso. Mas está na hora de se preocupar mais com a essência de que com a forma do bolo. E eu, meu, chome-te, te amo, viu, meu filho Jefferson? Cabeçudo universal. E amo, querendo ou não, todas as pessoas, se elas querem ou não, porque eu sou metido. Isso eu sou obsessor, viu, meu filho? Sim. Amo todas as pessoas que escuto. E como nós falamos muito no, em quem me adotrina e os meus mestres, os boizinhos, os cachorrinhos do Benedito de Aruanda. Estes são meus professores. Porque mesmo no instinto, são afeto puro. Graças a Deus, meu. Graças a Deus. Fiquem com Deus, meu. E eu volto para Aruanda, com a minha irmandade espiritual. Graças a Deus. Salve o Benedito de Aruanda. Graças a Deus. Silêncio, Rosa.